Mm. Voo 961, atualizado Guarulhos, via Atlas Voluno 0 até Taubaté, nível 360. Recola da pista no 0, primeira curva à direita, saindo da El, Leda, Motiva. Transponder 5537, controle 120, decimal 8. Atenção 360 para Guarulhos, Upper Zulu no 0 até Taubaté, decolando da pista no 0 para a primeira curva direita, Nathael, Renda Mati. 5537 eu transpondo, controle 121, decimal 9, corrigo, 120, decimal 8, gol 961. 961, cortejamento correto, chamo para pushback acionamento. Gol 961, posição 4, solicita a busca na frente. Gol 961, autorizado, chamo para o táxi. Autorizado, chamo para o Bravo Situação, água autorizado, Vitória da Conquista, nível 220, decola da pista no 7, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após direto ao Piló, após direto Vitória da Conquista. Transponder 5543, controle 120, decimal 8. Na bata, o Bravo Sertão ganha transporte em firme. Afirmo. Para acionamento, taxa de decolagem, chama a torre 1895, Bravo Sertão. Até o ponto de espera via Índia, quando o ponto de espera chama a torre 118 decimal 95, altímetro 10, 13, 1161. Estacionamento chama táxi, Bravo Estação. Voo 961, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Metropolitano, excelente dia, 7601 na posição de número 7, a informação é a Delta, entra pronto a cópia. 3601, autorizado, São Paulo, Congonhas, via rota do plano, nível 300, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Mótima, transponder 5545, controle Salvador 120, decimal 8. 300 aprovado, rota do plano 10, direita da Eule da Monte, 5545, controle 120, decimal 8, 3601. Está confirmando 300, amigo. 300. Correto, portão 7, chama para feedback essa manhã. Valeu, minha. Número 61, decolado 224, chame a PP Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, controle Salvador, gol, número 61. Controle Salvador, bom dia, gol, número 61. passando 1300 pés na Gael Linda Ponte Branca. Ou o número 61 no contato radar, suba no nível 360 via saída da Gael. 360 via saída da Gael, no número 61. Dado Champstack, está 3601. 3601, ok. Ou o Nuno 61. Chama Centro Recife na frequência 125.1. Recife 125.1, Gol, Nuno 61. Então, 9102, autorizado a chegada Mari, desça via para o nível de voo 050. Autorizado Mari, desça via o nível 050, 9102. Posição, Salvador, seu 3601 está pronto para o táxi com 48, 4 horas de conflito. Estado reportando a intersecção para ingresso por habitação. 360. Autonomia, 4 horas e 20, alternamos. Táxi autorizado, Pátio Uni Índia, ponto de espera, chame a torre, 1895, ajuste e altímetro 1013. 1013, Pátio Uno Índia, torre 118.95, 360. Bravo Sertão, confirme PAB. 04 a bordo. Bravo Sertão, livre ingresso de som na 7, reporte aliado e pronto. Excelente dia, tá 3601, se aproximando aqui do posto de espera da 10, tá pronto. 3601, Lima, seca, 10. Lima, 10, tá 3601. Só Romeu Bravo, testando, livre de decolagem, piscina 7, o vento 120 graus, 89. Papa Romeu Bravo, Sertango, decolou ao 38, chame controle Salvador em 120.8. 1208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. 220, via Sai d'Arbo. Diabo, Bravo, Vitor Tango. Quantos times ali? Solicita pro direto do Alexandre, de vocês? Estava pensando, você que se eu cruzar com o tráfego na chegada Mari, eu será autorizado. Gente, grato. 601, livre decolagem, pistão 120, vento 120 graus, 099. Cia 3601, decolou 40, controle em 120, decimal 8. 208, boa. Controle Frontera Politano, um excelente início de dia. Cia 3601. Cia 3601, contato radar, flu para o 300 via saída da El. 300 via saída da El, Cia 3601. Nós vamos no 02, esse é sem restrições para 2 mil pés com ajuste no 013. Esse deve ser sem restrições para 2 mil pés, ajuste no 013, 9102. Meu braço está autorizado direto do cara da conquista. Direto da conquista, graças, braço da. Então 3601, chama centro de 25.1. Então 3601. Prossiga, senhorita. Então centro Recife, 125.1. Ok, Recife, 251. Muito obrigado, bom dia, bom final de semana. Tá, 9102, completa com a torre 1895. Torre 1895, tá, 9102, obrigado. Torre Salvador, tá, 9102, 3 milhas de Serra, final de ILS. Tá, 3. Corrigindo. Tá, 9102, tráfego avistado. Livre pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 09 nós, o ajuste em 1013. Gente, livre pouso, pistão na 0, trem baixo travado, 9102. Solo Azul Alfa Yankee Vitor. Alfa Yankee Vitor, prossiga. Muito bom dia. Alfa Yankee Vitor, solicitando autorização de reboque do TAC 3 para o TAC 1, posição 01. Alfa Yankee Vitor, reporte para ingresso TAC principal. Reportar para ingresso TAC principal, Alfa Yankee Vitor. Para 9102, solo 51, libere primeira direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, o 319102. Alfa Yankee Vito, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 01. Aguarde para ingresso, Alfa Yankee Gostando, chama sempre em 518, 8-2-6-0. Rona 2-8-8, Atena, Rona 2-6-0, bravo, bravo, bravo. Alfa Yankee Vitor, livre ingresso, pátio principal, repórter no término. Repórter no término, Alfa Yankee Vitor. Fuxinane 6251, autorizado Guarulhos, rota Anfisluna 0 Taubaté, nível de voo 360. Recall Luna 0, primeira curva direita, na saída da El, Leda, transição Motiva. Transponder 5565, controle 120, decimal 8. 60 autorizado Guarulhos, Anfisluna 0, decola, curva direita, posse, da El, Leda, Motiva. Chile 6251, confirmando o nível autorizado 360. Chile 6251, reporte pronto para o pushback. Muito obrigado.